esquecer se éramos eu e você. Com um adeus pra dizer, mesmo a dois nos víamos tão só. Veio na dobra da luz, pairou por cima de nós, como se quisessem nos mostrar: sim, existe algo maior. Contarão pra nós. Como esquecer se eu sei o que vi? Mas do que ver eu senti luzes que se movem pelo céu, mudam a nossa visão, brilham por dentro de nós, vem nos dizer algo mais. Nunca estivemos só. Aquelas luzes pelo céu.